Não desanima, vamos partir pra cima. O mundo vai fazer de tudo pra te tirar dessa trilha. Você é forte, filho, mesmo que você não saiba. Não diga que não consegue, você consegue, cara. Vê se vigia aí, nos frevos rolezinho. Abra o olho, filho, o diabo quer ver seu fim. Isso não é novidade, mas cego não enxerga nada. E mesmo assim vai andando em direção à vala. Não seja mais um qualquer que no mundo perdeu sua fé. Não se renda, não se curve, não seja mais um Zé. Aí, irmão, se tá difícil, ore. Se volte para Deus e não para os revolve. O crime te convida, só droga, adrenalina, mulher e bebida. Mas o que importa no jogo é sua vida. Eu vou ser chato mesmo e vou bater na tecla. Isso daqui não é uma indireta, é só a ideia certa. O inimigo não quer te ver bem com o Senhor, nem ver sua família no maior amor. Amor de Cristo, que te liberta, que te cura, que te pega fraco e da fraqueza faz uma armadura. Então não se iluda no dia a dia, pois o leão a seu derredor tá planejando armadilhas. Celeste.